Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, pelas mídias, pela imprensa, minha cordial saudação. É com muita alegria que eu retorno a esse plenário, a essa tribuna, para aqui trazer não apenas o meu pensamento, o meu sentimento, mas o sentimento de toda a população taquarense que se manifesta diariamente, atualmente muito mais forte pelas redes sociais. Minha cordial saudação. Eu quero iniciar dizendo que eu gostaria muito de propor uma homenagem esse ano aqui nessa casa para algumas pessoas. Entre elas aqui eu quero destacar o ex-prefeito Délcio Gentobler, Cláudio Rocha, juntamente com toda a turma de formandos do último curso que nós tivemos em nossa cidade, do curso de formação de soldados, que ocorreu em 2010, que esse ano completa 10 anos. A última grande movimentação na área da segurança pública aconteceu há 10 anos atrás. Meus amigos, 10 anos é uma década, é muito tempo. E merece o nosso reconhecimento para, quem sabe, possamos sonhar com ações futuras mais fortes, devolvendo a segurança para a nossa população. Eu quero dizer que o coronavírus, ele entrou de uma maneira muito forte, transformando todas as nossas vidas, nos provocando distanciamentos que puderam nos levar a muitas reflexões. Mesmo estando essa casa parada, fechada, acredito que sim, que todos os vereadores, de uma forma ou de outra, estavam agindo, estavam efetivando os seus trabalhos. E como todos sabem, o meu trabalho, o foco maior, ele está em legislar e fiscalizar. E isso eu não parei em nenhum momento. Nós tivemos, no final de março, início de abril, uma publicação do Executivo Municipal dando conta das exonerações de lideranças, de secretários do município. E tão logo aconteceu isso, eu comecei a buscar nas páginas do Portal da Transparência do município de Taquara as novas nomeações. E o que acontece? Elas estão fora do ar. Por quê? O Executivo Municipal, ele não quer mostrar para a população de Taquara, para a população taquarense, a forma a qual ele trabalha? Olha, quero chamar a atenção. Nós tivemos um secretário distrital que saiu e entrou a sua esposa. E eu fico me questionando quais são os conhecimentos e as habilidades dela para lá ocupar aquele cargo. Nós tivemos um coordenador de defesa civil que saiu para concorrer a vereador. Quem assumiu? Dizem, porque eu ainda não consegui ter acesso ao documento, que foi seu filho. Nós tivemos um secretário de segurança e trânsito que saiu. Quem assumiu? O seu filho. E eu gostaria de entender quais são os critérios. Critérios que eu venho cobrando desde o início dessa administração. E o vereador que me antecedeu deixou muito claro que aqui em Taquara as indicações, por exemplo, de direção de escola, são políticas. E daí, como que nós vamos construir algo que seja real e produtivo para a nossa população se nós vivemos apenas de política partidária? É triste, mas é a nossa realidade. Nós tivemos em meio ao fechamento da Câmara um projeto protocolado pela mesa diretora que definia ou fazia a proposição da definição de um novo salário para a próxima legislatura dos vereadores. E eu discordei fortemente da maneira a qual iniciou a tramitação desse projeto, me pronunciei fortemente, e a população taquarense se pronunciou muito forte nas redes sociais. E foi graças a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que estão lá na rua, a pressão popular, que nós conseguimos reduzir em 35% o salário dos vereadores. Isso significa uma economia superior a R$2.400.000 ao longo dos próximos 4 anos. Uma grande vitória da população. E hoje, essa casa conseguiu somar novamente 5 votos para iniciar aqui a discussão da redução do número de vereadores. Assinada por 5 vereadores. Vereador Regis, vereadora Carmen, vereadora Cirlei, vereador Nelson, vereador Luiz Felipe. Os demais, hoje, não quiseram assumir. Seu tempo encerrou. Eu encerro, velho. Presidente. Nós estamos aqui com este projeto, dando a oportunidade de mais uma economia de R$1.200.000 ao longo dos próximos 4 anos. Vereadores, é o momento de nós pensarmos, vereador, em Taquara e na população. Queria aqui falar de outras pautas, mas o meu tempo encerrou e eu agradeço a oportunidade e estamos juntos, estou à disposição de todos e de todas. Uma boa semana.